Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó Jesus, reconheço quem tu és na cruz. Ó Jesus, reconheço quem tu és na cruz. Ainda que eu não saiba tudo sobre ti, és Senhor de tudo em mim. Ainda que eu não saiba tudo sobre ti, és Senhor de tudo em mim. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim, Jesus. Eu me pecados na cruz, filho meu, perdoei os teus pecados na cruz. Mesmo não sabendo tudo sobre ti, vem a mim e muda o teu fim. Mesmo eu sabendo tudo sobre ti, vem a mim e muda o teu fim. Passa pela cruz e entrarás num paraíso. Passa pela cruz e entrarás num paraíso. Passa pela cruz e entrarás num paraíso. Passa pela cruz. Entrares no paraíso. Passa pela cruz e entrarás no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Passa pela cruz e entrarás no paraíso. Juntos.